patrão, ela quer sentar do meu lado. Fala que por mim larga até o namorado. Sabe que beber comigo é diferenciado. Só que quando eu bebo eu fico um pouco malvado. Eu não vou ter pena desse rabo. Movimentar, movimentar, movimentar, movimentar, movimentar, movimentar. Chama o teu vulgo malvadão. Mete com força e com talento. Sou ofegante, você percebendo. Bate, maltrata essa puta safada. Quero jantada de leite na cara. Quero jantada de leite na cara. Movimentar, movimentar. Quero jantada de leite na cara. Quero jantada, jantada, jantada, jantada, jantada, jantada, jantada, jantada, jantada de leite na cara. Chama o teu fumo malvadão. Alô, Sandeiro do Santa, Paredão Bolado, DJ Eric, a revelação da Araçoiaba, Paredão Bob Esponja, Palho do Rancho, galera, RR, refrigeração de escada. A mesa dos patrão, ela quer sentar do meu lado. Fala que por mim larga até o namorado. Sabe que beber comigo é diferenciado. Só que quando eu bebo eu fico um pouco malvado. Eu não vou ter pena desse rabo. Movimentar, movimentar, movimentar, movimentar, movimentar, movimentar. Chama o teu vulgo malvadão. Mete com força e com talento. Sou ofegante, você percebendo. Bate, maltrata essa puta safada. Quero jantada de leite na cara. Movimentar, movimentar. Quero jantada de leite na cara. Movimentar, movimentar. Quero jantada de leite na cara. Quero jantada, jantada, jantada, jantada, jantada, jantada, jantada, jantada, jantada de leite na cara. Chama o teu fumo malvadão. Paredão Aldeia Jato, DJ JB de Carpina. Alô, DJ Bruno. Equipe Ranca Tampa, Rudá Divulgações, Guilherme Barão, DJ Felipe Son, André CDs, o moral de Bicoara.